alegria, você tão distante e eu só, sem ter paz um só instante. A chuva que cai aumenta esta dor, parece que chora o fim deste amor. Porque, meu Deus, ela partiu, deixando a mágoa da separação. Faça, meu Deus, que ela regresse pra dar alívio ao meu separação. Faça, meu Deus,